você eu faço o impossível. Por você eu faço tudo, porque eu te amo. Por você eu paro o tempo, todo indigo eu estou chegando. Eu estou chegando, mas você não priorizou o que era a essência do teu secreto e se afastou, se distanciou do meu amor. Mas filha, eu te chamo de novo, eu te chamo de novo. Venha e pega o que você engavetou. Venha e pega o que você não priorizou. Eu estou aqui, de braços abertos. Eu estou aqui, te chamo pelo nome. Eu estou aqui, te chamo filho. Eu tenho um projeto com você desde o ventre. Eu estou aqui e acalma a tempestade. E se o medo vier, darei a ordem e sai agora. Eu estou no controle, sou Deus da sua vida, o Deus da sua história. Eu estou aqui, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Filha, estou contigo, agindo eu. Agindo eu, quem pedirá? contigo. Agindo eu, quem pedirá? Agindo eu, quem pedirá? Agindo eu, quem pedirá? Filho, estou morto.